2858, bom voo, chame Recife, 12545, alterno 134.5. 2545, 134.5, tá 3858, obrigado, voa. Um treino, acho que não é o necessito de 210 inicialmente para redução. 210, 310, 313. O Xané 6310 está passando no nível 110, vai chamar o centro Recife em 12545, alternar 134.5. 2545, 345, Xané 6310. Fala, vamos 096, lembrou? 096, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, 096. Passarei do 2228, pronto, copy. 228, pronto, copy. 228, Vitória da Conquista, 180, tá correto. Decola a pista no 0 com a direita, saída a porta. Elefa, curva direita, bota a costa no zero. Após prossegue, família. Rota, altitude e vitória da conquista. Controle 20.8, aciona 5061. Vamos lá, aprovado 80, vitória da conquista, decola da 10, direita forte. Arbor, Elefa, altitude e vitória da conquista. 20.8, 5061, na chão. Tá correto, reporta puxa. Reportará, obrigado. Trip 2186, bom pouso. Ok, estamos no localizador 1086, obrigado, boa noite, bom trabalho, Trip 5591. Já, 6313. 6313, complete a aproximação e aguarde transferência. 6313. Utilizou 3x3. 3613, chame torre, 1 noite decimal 6. 86, 3x3. Paulo Salvador, muito boa noite, esse é o Trip 5591, no Livrou na Delta, na tua escuta. Rio 9890, boa noite, na chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 9014. Rio 10, 9014. Pessoal, tenho companhia para parquear no posto 05 após o parqueamento mesmo autorizado por Uxa Porta. desse? O 2216, taxi aqui a Ninja, por espera da 90 Torre, diagonal 5, negar o 90 no 4. Paulo 63, Paulo 3, tem ninguém aqui no box 1 pra chamar a gente não. Confirma. Ah, tá chegando agora o funcionário aqui no brigado. Do 4298, boa noite, a sua identificação na chegada Mari, desça até o 050. Para o 050, azul 4298, identificou. E o 9810, desça para 2000, ajuste 10 no 4, está autorizado via LSX, sem reporte localizador. Certo. Para 2000, informado localizador. Proa do externo, para o 9810. Está autorizado o Duna, Rio 9890. Cliente autorizado o Duna. 0, controle, gol 1909. 1, 2, 1, 2, 1. Correto, é ponto puxo. Salvador, boa noite, 35216. 35216, contato radar, subindo para o 190 na saída Puca. Perfil, Puca 5216, autorizaria direto, Jamo? Jamo autorizado. Tá 22228, deixa eu dar a chamada. 2228, autorizado, puxa a portada. Autorizado, vamos lá. Azul 4298, desça via 2000 pés, ajuste 1014. Para 2000 pés, ajuste 1014, azul 4298. Do Rio 9890. Rio 9890, complete aproximação final e torre 18, decimal 6. 86, agora. Restrição 3.0, bom 2. Passareiro 2228, PAB de 4646430, Salvador. Solo vocês, passareiro 2228. Afirmo, táxi autorizando à direita. Via Tátio, segunda direita Índia na sequência, no ponto de espera, torre 18, meia dúzia. Confirme só para eu ver, por gentileza. 4646, direita na segunda, ingressa direita, 118, meia dúzia. Certo? 0, Alfa Juliette, Pato 3. PM 98, Juliette, 90, Alfa Juliette, Pato 3. Salvador, boa noite, é o passarinho 2228, Árvore Elétrica. Contato, sobre mantendo em 180, passarinho 2228. 180, ascensão 2228. Autorizaria presente Aracaju? Prossiga. 5216, autorizaria presente Aracaju? Aguarde. Dois nome autorizado direto Aracaju. Ciente, dá pra gente Aracaju, dois nome. Passarinho 2228. Azul 4298 autorizado, sinal LS. 4298 autorizado, LS. Controle passarinho 2228. Prossiga. Quando possível, senhor. A proa do destino, Vitória da Conquista. Aguarde. Temos tráfego ainda sudeste com centro, o mesmo ainda não autorizou. Ciente, aguardando, obrigado. 4298, passando Duna. Azul 4298, complexo final S, M Torre 1186. Vai chamar na Torre 1186, com Azul 4298, boa. Boa. Antena Ivão 50. Autorizado, final na cidade. No meio, chama Recife agora, na frequência 12545, alterna 34, decimal 5. Alterna 134, decimal 5. noite, a senhora, identificação desse mantenha via Mária até 2000, a guarda dessa que surui, ajuste 10015. Mária 2010015, confirma? Afirmo. 1015, 2000, Mária 7353, 3228, direto, conquista. Conquista na prova, 2228. Salvador, gol no 096, tá pronto pro ataque, 105 a bordo, 3:41, não resiste. Gol no 096, taxi índio, ponte para todos, 862, final no 095. Autorizado via Índia, no posto espera 1806, 1-0-5, gol 1-0-9. Azul 0898, táxi é Juliette, portão 03. Táxi pela Juliette, portão 03, para Azul 4298. Poxa, 6313, autorização, Guarulhos, por gentileza. 6313, Guarulhos, nível 360, via peso 16, decola a pista no 0, curva direita, saída da Eulê da Bridge, controle 20.8, aciona 5065. 66, decola 10 da Eulê da Bridge, 208-50-65, vou chamar 6313. Bota push, 6313. Bota. Passaredo 2228, chame Recife agora, frequência 260, alterna 288. Recife 260, 1288, boa, obrigado, Passaredo. Salvador, boa noite, Gol 096-2000, na Momo. Gol 096, contato, se mantém 370 na Momo, COG, Boa Paz, Frote. Experiência 370, Momo, COG, Boa Paz, Frote, Gol 096. Zero nove e meia, controle? Prossiga. Autorizado direto aí no Abuco. Direto Abuco, Gol 1096. Só me informe a pro ideal para Abuco. Só um instante. Zero 17 na pro de Abuco, ala pro ideal para Abuco, Gol 1096. Entendi, prossiga no direto. Proje Boku, Gol 1096. Pode manter por enquanto 340 para essa formação? Obrigado. Gente, eu mantei por 20 milhas o Gol 1096. Gente. Boa noite, 35595. Sendo a inspeção, reporte para descida, mantém nível no 40. Aguarde chegada Bonf, previsto, está autorizado quando não está presente para direto Bonf. Agora 4 milhas para a posição Conde, serviço de vigilância. Ajuste no 095, procedimento previsto, LS X-Ray. 5595, está identificado com a informação que nós temos em Quebec e, quando possível, solicita voar apenas para voar na proa de bomba da presente. Proa de Salvador, boa noite, Gol 1246, em Quebec, mas pediu 1060. Gol 1246, desse mantenha 4000. 4000, Gol 1246, só que tem que contar com o seu serviço. O 3555 aguarde voar pelo. Sente aguardando pelo 5555. Gol 246 na chegada Ponce, até 4000, ajuste no 095, aguarde procedimento ILS X-Ray. Na Ponce, 4015, Gol 1246. Gol 096 agora voando direto a Buco. Afirmativo, Gol 096. Informe a proa ideal, ainda é 007. Negativo, proa 0 1 7 1 8. Sente 0 1 8, confirme. Afirmativo. 3305, autorizado, final LS. Autorizado, LS, é que sai o 3305. Turno 096, aproveitou para evitar tráfego junto ao centro. Curva esquerda por 360. Se houver falhas, após 70 milhas, vou direto a Buco. Turno 096. Proa 360, em caso de falha, 70 milhas a Buco. Vou na 096. Cinco autorizado, vá no rumo de Pelo. Pelo na presente, 5-5-5, grato. É voa no Pelo, ok? Direto Pelo. Direto Pelo, 5-5-1-5. Como 096, chame Recife agora, frequência 1-2-5-4-5, alternam 3-4-5. 1-2-5-4-5, 3-4-5, gol 096. 1-2-4-6, desse mantém 3.000. 3.000, bono 246. 500, saída Momo, bloco de Santos, 20. Patrimônio Controle, 208, responde 5075, azul, 4292. Passa push, azul. Passa push, azul, 4292. Boa noite, gol no 170, desse mantém 5 mil na chegada à área, guarde ele a Sexo Rio, justo no 095, gol 1170. Autoriza direto e tapa? Autorizado direto e tapa, gol 1170. Afirmo, 1015 no 095. João Pessoa, 190 autorizado, via Golf 77, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 20.8, aciona 5070. Localizador, já tem a pista vista, OTA 3305. Complete final do procedimento, torre 118.6. 18.6 com a torre, obrigado, até daqui a pouquinho. É. no Tenente Pushback, acionamento 01. Pushback 313, autorizado, puxa a porta. Autorizado, chamando a porta. Uno 170, voy direto Duna, desce e mantenha 3000. Duna 3000, Uno 170. Over, we go to the airport, shield 019 Heavy Trump, 183, sending 160 with Quebec. É Portugal 019, Squawk Ident, descendo mantém 5000, altimeter 1015, via Bonf Arrival, expect LS X-Ray, runway 10, é Portugal 019. Localizador, Mono 246. Complete com LS, torre 118, decimal meio. 86, obrigado. Gol 1170, desse mantém 2000, autorizado final e LS. 2000, autorizado e LS, gol 1170. Mandou 5515 da trip ideal de descida. Desse mantém 4000, trip 5515. 4000, 5515. Tá, 3305. 3305, alfa Juliette, contou meia dúzia. Meia dúzia, via Juliette, 3305. Bono 888, essa identificação, disse mantenha 6000 na chegada Bonf, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 095. 6000 na Bonf, com 1090, Bono 888. Taxa Santana 63, zona 3, 169 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. 4:15, Galeão, PB? 169. TV Índia, ponte esperador no 0282, meia dúzia, que ligou no 05-6313. Índia, ponte esperador 5595, desse mantém 3000. 3000, 3595. Colo 970, boa noite. Estando em educação, chegada à área, desse mantém 4000. Aguarde procedimento ILS X-Ray para pista 90. Tá livre. Prossiga. Autoriza a Duna da Presente? É negativo. É, o número Duna aproximação, tráfego número 11, está sudoeste. É, mantendo a proa de pelo. 7, mantendo a proa de pelo. 5595. Salvador, boa noite. 12, 4, 5, está livrando a sua escuta. Juliette, 05, boa noite, 4, 5. Boa, esse aí mantém a 2000, se houver falha de comunicações, vou ir para cima na marcação 120. 7, descendo para 2000, caso de falha de comunicação, vou levar na marcação 120, 355515. Controle 5595. Vou orientar uma T presente pro que curva agora à direita na pro 270. 270 5595. Informativo, vou informar uma, que estava seu vetor e que era para manter a presente proa. Agora vou à direita na pro 270.